É o Petroski, né, bebê? Já é fracasso. Solta. Exemplo o sentimento do Rincon e sua tropinha. Exemplo o sentimento que barulho te alucina. Catuca, catuca, catuca ela no clima. Catuca, catuca, catuca ela no clima. Exemplo o sentimento do Rincon e sua tropinha. Exemplo o sentimento que barulho te alucina. Catuca, catuca. Aqui em Balneário a putaria é certeira. Até as casadas tão pagando de solteira. Catuca, catuca, catuca ela no clima. Catuca, catuca, catuca ela no clima. Catuca, catuca, catuca ela no clima. Vou beber, vou zoar, vou tumultuar com as... Eu vou pro baile, eu vou pro...